mulher. Gosto de te ver sorrindo nesse dia lindo, diga que me quer. Linda, pele bronzeada, tengo de menina, charme de mulher. Gosto de te ver sorrindo nesse dia lindo, diga que me quer. Santa, teu olhar me encanta, solta essa cintura, balança os quadris. Viva, que a vida é uma dança, trance a sua trança, venha ser feliz. Santa, teu olhar me encanta, solta essa cintura, balança os quadris. Viva, que a vida é uma dança, trance a sua trança, venha ser feliz. Que a vida não é brincadeira, não, é brincadeira, não. Tristeza é coisa passageira, amor, passageira, amor, passageira. A vida não é brincadeira, não, é brincadeira, não, é brincadeira. Tristeza é coisa passageira, amor, passageira, amor, passageira. Linda, pele bronzeada, dengo de menina, charme de mulher. Gosto te ver sorrindo nesse dia lindo, diga que me quer. Linda, pele bronzeada, tengo de menina, charme de mulher. Gosto de te ver sorrindo nesse dia lindo, diga que me quer. Santa, teu olhar me encanta, solta essa cintura, balança os quadris. Viva, que a vida é uma dança, trance a sua trança, venha ser feliz. Santa, teu olhar me encanta, solta essa cintura, balança os quadris. Viva, que a vida é uma dança, trance a sua trança, venha ser feliz. Que a vida não é brincadeira, não, é brincadeira, não, é brincadeira. Tristeza é coisa passageira, amor, passageira, amor, passageira.